dança, balbuciando vingança. Perdeu a compostura, se comprometeu. Enquanto for assim, quero que você me esqueça. Enquanto for assim, eu não quero nem saber. Enquanto for assim, já falei, quero que você me esqueça. Saia, desapareça da minha vida. Dá na batida errada, atravessou o tempo. Tá cuspindo pro alto, andando contra o vento. Vestiu a carapuça, antes que a vacatuça. Vai arrumar a vida, se reconhecer. E se não for assim, quero que você me esqueça. E se não for assim, eu não quero nem saber. Se não for assim, já falei, quero que você me esqueça. Saia, desapareça da minha vida. Tá por aqui de mágoa, se roendo por dentro. Tá com a cabeça inchada e o sangue fervendo. Chorando feito criança, balbuciando vingança. Perdeu a compostura, se comprometeu. Tá na batida errada, atravessou o tempo. Tá cuspindo pro alto, andando contra o vento. Vestiu a carapuça, antes que a bacatuça. Vai arrumar a vida, se reconhecer. Se não for assim, quero que você me esqueça. E se não for assim, eu não quero nem saber, nem saber. E se não for assim, já falei, quero que você me esqueça. Saia, desapareça da minha vida. Yeah.